Fala pessoal do Cinefãs, estamos de volta, voltamos, acabou as férias, todo mundo estava em Cancún, estava em Cozumel, estava em Cuba, estava na Rússia, estava no Japão, mas voltamos agora, vai começar mais um Papo Cinefãs. Hoje nós vamos fazer o primeiro da temporada nova e está aqui comigo os meus especialistas. Oi Bárbara! Oi André, oi pessoal do Cinefãs, saudades aí da minha voz, saudades aqui de falar com vocês. Teve uma mini férias, saí um pouquinho da série falar de Toy Story, mas isso é férias pra mim. E a gente vai voltar aqui com nossos temas polêmicos, com as revoltas e com muito conteúdo e é isso. É muito tempo polêmico sempre. Tá aqui comigo também ele, fala João! Ah, vocês acharam que eu não ia voltar, né? Ai, coitados, estamos aqui de volta para mais um ano. E é isso aí. Tem muita água para rolar, gente. E tentamos, mas ele voltou, né? Tá aqui comigo também a Júlia. Oi, Júlia. Oi, André. Oi, galera dos Cinefãs. Sentiram falta da gente, da minha voz irritante? Então, a gente está de volta aí para muito mais, para essa segunda bateria do ano. Então, fiquem de olho aí, que vai vir muita novidade. A gente estava com muita saudade de falar com vocês. Tá todo mundo morrendo de saudade de voltar aqui. Também tá comigo o Bernardo. Fala, Bernardo. Fala, André. Fala, todo mundo, Cinefãs. Que saudade da voz dos meus amigos aqui do canal e dos ouvidos de você que está nos escutando agora. E o Cinefãs agora volta com todas as forças para falar de filme, de série, de polêmica e, como sempre, da nossa querida Ingrid Guimarães. E Ingrid, nós te adoramos. Continuamos te adorando. E nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje o tema do programa vai ser: o que foi melhor no primeiro semestre, o que foi pior no primeiro semestre, o que esperar de bom no segundo semestre. Então nós vamos dividir o programa em bloco. E nesse bloco agora vai falar comigo a Bárbara e o João, e vão falar para mim qual foi o melhor e o pior desse primeiro semestre. O que você achou, Bárbara? O que teve bom e ruim? Então, André, 2019 foi um ano muito bom para filmes. Eu tô achando até agora, só tô tendo o saldo muito positivo. Eu vou falar logo o melhor filme do ano, que não vi o resto dos filmes, mas esse com certeza vai ter sido o melhor filme do ano pra mim, e acho que pra muita gente, porque foi um filme muito esperado, que é o Endgame, né, o Vingadores Ultimato, que é o fechamento desse ciclo maravilhoso que vem sendo construído há 10 anos, e foi assim, nossa, foi um espetáculo nerd, eu amei muito. Se eu vi de novo, eu tenho certeza que vou chorar de novo. Aí antes disso, a gente teve a Capitã Marvel, que muita gente, teve gente que criticou, mas eu gostei muito, saí muito feliz do cinema, muito animada e muito ansiosa pra ver mais dela nesse universo. Depois, agora há pouco tempo, tivemos Aladdin e Toy Story, que foram as duas estreias da Disney até agora, ainda vai ter outras, né? Mas Aladdin foi sensacional, as expectativas foram muito... Foi muito maior do que as minhas expectativas podiam imaginar, assim. E eu digo ainda que foi melhor do que o original. Foi muito, muito bem feito. Eu mesma não esperava, não sei quanto o João. Toy Story 4. Semana passada o João falou muito. Se quiserem, vão ouvir o podcast da gente. Ele passou quase uma hora, mais de uma hora falando, não sei se foi, mas pareceu muito tempo falando só de Toy Story 4. Outra grata surpresa desse ano. Sensacional. Acima de qualquer coisa que todo mundo podia esperar. Tivemos também esse ano ainda Shazam foi, eu adorei também, acho que foi como devia ter sido no clima certo. Agora teve o fechamento também de outro ciclo do Como Treinar Seu Dragão 3, que eu amei. Não foi, durante o filme não foi tão bom, mas o fechamento do ciclo foi bom, ficou um pouco, foi um pouco pior do que os outros dois primeiros, mas também valeu o ingresso, não saí decepcionada em nada. Nós também, maravilhoso, Jordan Peele, assim, saindo um pouco do circuito mais maior, um filme mais de nicho, muito bem feito, um dos melhores filmes do ano também, eu poder colocar lá junto com os Vingadores. E agora sim, de filme ruim, o Fênix Negra, não fui ver. Na verdade, eu me absti dos filmes ruins que eu sabia que ia ser ruim, como Fênix Negra e Godzilla, deixei pra você levar o pato. Eu deveria ter feito isso também, né? Mas o Godzilla eu vou dizer que eu gostei. Mesmo com o João sempre falando pra mim, ah, não, ninguém vê Godzilla, essas coisas. O Godzilla é legal. A bilheteria foi ruim, mas o Godzilla é legal. O Fênix Negra é ruim. O Fênix Negra é bem ruimzinho mesmo, né? Foi bem fraquinho. Outro filme que só saiu esse ano no Brasil, mas ele na verdade em 2018, foi também uma decepção pra mim, foi o Vidro. O último filme do M. Night Shyamalan, que não sei falar o nome desse homem. É bem mais fraquinho do que deveria ter sido. E pra mim, então, o pior filme, assim, pra mim do ano foi Alita, porque eu não entendi o porquê. Ficou lindo, o filme foi lindo, muito produzido, custou caríssimo. Muito após, deve ter sido uma pré-produção, pós-produção muito grande, mas assim, muito fraco. Não entendi nada daquele filme idiota, da cantora idiota, da raiva de todo mundo nesse filme. E é isso. Você não falou do Dumbo, o que você achou do Dumbo? Foi bola dentro ou bola fora nesse semestre? Olha, assim, o Dumbo foi um filme estranho também. Quando eu assisti, eu achei muito bonitinho. Mas é porque o filme em si, o roteiro, não é tão bom. Mas é porque o Dumbo, os efeitos do Dumbo, ele é muito fofinho. Então vai você dar um sentimento bom, entendeu? Assim, mas é um pouco aquém do que deveria ser. Porque ele não é bem um reboot como o Aladdin foi ou como o Rei Leão vai ser. Ele foi uma tentativa de fazer outra história, ficou meio bizarro. O Tim Burton tá numa fase super irada. Então ficou médio. Assim, não ficou ruim, ficou médio. Assim, naquela parte, naquela área amarela. Você pode odiar, tá, ou você pode gostar. Isso é coluna do meio, não tá nem no ruim nem no bom, né? É. Isso aí. Interessante, interessante. Vamos botar então ele na conversa. João, participe aqui com a gente. Qual foi pra você? Já que ela falou do Dumbo, fala do Dumbo pra mim. Fala do Dumbo, Bárbara, você vai ficar em cima do muro? Eu escolhi ir pra Zona Vermelha, porque Dumbo é aquele filme que você olha e você pensa, é melhor a gente esquecer que ele existiu, ou então refaz, porque eu já até discuti com a minha mãe por conta disso, porque Dumbo é um filme mais antigo que também... Pô, eles quiseram fazer uma adaptação diferente. A adaptação tem quase 50 minutos a mais que o filme, porque o filme em si realmente é um longa que tem 1h10, porque pra época já era grande pra caramba, mas hoje em dia não é mais. É, então eles precisavam aumentar isso, porque você vê, filme aceitável geralmente é 1h40, 1h50, e às vezes você tem até filme de terror bem low budget que... Tem 1h20, 1h25, mas assim, Dumbo, se eu pudesse esquecer, eu esquecia. É, com relação a mais destaques negativos, eu preciso falar de Cemitério Maldito. E filme porcaria. Nossa, cara, ainda bem que eu não paguei pra assistir. Eu fui convidado, foi ainda foi é amigo bom. Da pessoa que te convidou, não? Não, eu sou, né, mas é aquilo. Ah, tá, então não, só pra saber, né? Tá falando tanto do filme, a pessoa acaba... vai dizer, sei lá, né? A gente acaba zoando mais do que gostando do filme em si, né? É um filme que tem um roteiro muito solto, tem uma história muito sobrenatural, mas mais pra porcaria, sabe? Pô, tem muitos outros clássicos do Stephen King que são dão de 10 nesse filme do Cemitério Maldito. Tem o Iluminado, que inclusive, como eu falei no review que eu escrevi, o Stephen King não gosta da adaptação. A gente tem It, que é uma adaptação muito boa, que tem as críticas sobre a nova, que inclusive já vai ter a parte 2 no segundo semestre, né, em setembro, no início de setembro vai estrear, mas por enquanto a gente não vai falar nisso. Agora, com relação aos destaques positivos, pra não ficar muito repetitivo com relação ao que a Bárbara falou, eu vou falar de... 2. Rocketman e Vingadores. Vingadores porque, não só pelo fechamento, pelo encerramento da história, mas eu guardei agora a Marvel num espaço especial no meu coração, porque teve todo aquele negócio de eu ter feito aquela maratona, né? E de eu ter falado mal dos filmes de super-herói no passado. Então tinha uma relação de amor e ódio que agora tá só em amor, pelo menos com a Marvel, né? Porque a DC... Então. Não tá bem pra descer o negócio. Tá, vamos ficar com a Marvel. Vamos pro lado bom, vamos com a Marvel. Ainda mais pro. Também, assim, o Rocketman é um filme que é, assim, excepcional. É um filme que dá pra você assistir 3 vezes, que você vai arrepiar e vai se emocionar nas 3 vezes. É um filme que tá muito bem feito. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que tá melhor que o Bohemian Rhapsody. Vai ser uma opinião impopular? Não sei, mas é a minha, né? Então, é isso, mas também, assim, já que a Bárbara colocou uma zona média, eu vou colocar na zona média os outros dois lançamentos da Disney pra até agora, que foram Toy Story 4 e Aladdin. Discordo plenamente da Bárbara quando ela fala que ela gostou mais, que a adaptação que fizeram agora tá bem melhor que o original. Eu acho que em clássico a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe. Não que tenha deixado a desejar, mas podia ter sido um pouquinho melhor pra mim. Embora tenha sido muito bom, mas assim, foi como eu falei no review. O Will Smith carrega o filme com as costas, cara. O Smith, alguém tem que levar ele pro médico, porque ele deve estar com alguma escoliose, algum desvio de coluna, porque realmente é muito complicado quando você tem, tudo bem, você tem um nome de peso, mas assim, você tem um nome de peso pra um elenco bem chinfrim, sabe, eu acho que é meio complicado, é meio trocar 6 por meia dúzia. Então eu acho que pra mim deixou a desejar em questões de elenco. Eu gostei das adaptações que fizeram das músicas. Eu acho que modernizaram, ficou legal. Mas, por exemplo, a cena do A Whole New World, que no desenho, óbvio que ia ficar mais fácil de você perpassar por vários cantos do mundo. Mas no live action ele só passeou ali pelo deserto e tal. Embora a gente tenha computação gráfica, sim, para poder fazer isso, para poder fazer um pouco mais diversificado. Não que isso seja uma coisa que também seja negativa e que tenha me incomodado, mas é que, sabe, quando você fica com aquele pé querendo gostar, mas com aquele pé ainda no original, muito preso no original, é exatamente isso. E eu vou ter que colocar o Toy Story 4 também nessa zona amarela, mas quase indo para a zona verde, porque Toy Story 4, embora tenha sido um filme muito lindo, muito perfeito, com uma história muito legal, é a sequência que a gente não pediu. E que a Disney fez porque a Disney estava querendo lucrar com isso. É errado? Não, não é errado. Mas é aquilo, né? Você pega uma história nova, você introduz personagens novos, você rompe com uma história que, assim, de fato, e a Bárbara vai concordar nisso comigo, aquele final é de partir o coração. Mas ao mesmo tempo que é de partir o coração, é de deixar o coração também quentinho. Mas assim, eu ainda fico muito em cima do muro quando se trata de Toy Story 4. E eu vou ficar em cima do muro quando se trata do Aladdin. Mas o Aladdin tá na zona amarela, quase indo pra zona vermelha. E o Toy Story 4 tá na zona amarela, quase indo pra zona verde. Interessante, o João tem uma visão bem um pouco diferente da Bárbara. Então vamos voltar com a Bárbara. Ela fala rapidinho, tá rápido o negócio, o tempo passa rápido. O que ela espera de filme bom pro segundo semestre agora, hein, Bárbara? O que você espera? Assim que vai ter filme bom, na sua opinião. Vamos lá. Esse segundo semestre, André, eu já tô separando meus dinheiros, porque vai ser muito com cinema, viu? Olha, esse mês só a gente já tem Rei Leão, porque eu e o João, a gente já tá preparando toda a nossa fantasia de Mufasa e de Simba. Tá dando até taquicardia, então, gente. Ai, gente, esse filme não chega, pelo amor de Deus, tem que chegar, passa semana, e todo mundo pergunta, Bárbara já estreou, se não, gente, não estreou, tem que, nossa, e eu tô botando muita fé, porque eu acho que vai ser muito bom, tem gente falando, ai, não, vai ser ruim, não, vai ser muito bom, gente, vocês vão sair chorando no cinema, tenho certeza, eu tô colocando essa fé toda. Tem também o Homecoming, não, De Volta ao Lar, que eu também tô assim, ai, cara, super, super ansiosa. Eu só não tô mais ansiosa pra De Volta ao Lar por causa de Rei Leão. Tá certo? Colar ou... Longe de casa, é isso, gente. Desculpa, foi mais tarde. O Rei Leão deixou ela emocionada. O Rei Leão deixou ela bem emocionada. Isso aí. Pois é, eu esqueço até o nome do filme. Isso. Não, mas... Agora, esses dois é o que eu tô mais ansiosa. O Homem-Aranha... Porque eu quero ver como é que eles vão continuar esse universo depois do Ultimate. Ultimate não. Endgame. Ultimato, eu tô louco. É Ultimate, tá aí. E também, esses são os que eu mais tô esperando. E aí, vem também, esse ano, temos Joker, que eu tô, assim, muito, muito no hype. Eu acho que vai ser muito bom. Eu também acho. Esse filme vai ser legal, esse filme. O Joaquin Phoenix... A DC... Ah, ele é sensacional. E a DC, eu acho que pode reencontrar aí com esse filme, sabe? De repente volta porque tá patinando muito, eu acho que vai se reencontrar mesmo. Tomara. É, são mais esses e também Terminator, o próximo. O último foi horrível, foi um desastre. Acho que todos depois do 2 foram um desastre, né? Pela minha opinião. Foi um desastre. Mas eu tô, por algum motivo que eu não sei, eu tô colocando fé nesse próximo. Eu acho que é pelo fator Sarah Connor. De repente ela que dá a sorte pra essa franquia. Pode ser, pode ser. Sarah Connor, Linda Hamilton, ela se encontrou, né? Ela se encontrou, Linda Hamilton se encontrou nesse papel, né? Sempre foi um dos melhores papéis dela, é verdade. E o Tarantino, tá esperando o filme dele ou não? O quê? Se não, nossa, Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt no mesmo filme, tem tudo pra ser maravilhoso. Tem tudo pra ser assim. Você sair pulando do cinema de meu Deus, esses homens são maravilhosos. São únicos possíveis. Eu também espero bastante esse filme. E também, eu tô esperando muito. Nossa, eu tô botando muito. Eu gosto, todos o dele eu gosto. Até o outro de Hades, que muita gente não gostou, achou muito longo, lento. Eu achei sensacional. E eu acho que esse vai ser nada menos do que sensacional também. Ultra sensacional de fantástico, vai ser incrível. Aí esse ano tem mais o quê? Star Wars fechando o ano, o que você acha? Ah, Star Wars vai ser muito. Star Wars, assim, eu gostei muito do último, o Bernardo não vai concordar, tá aí pulando na cadeira. No próximo bloco eu vou lembrar ele. Mas eu gostei muito, eu tô gostando muito dessa nova fase, adoro a Rey, acho ela sensacional, acho ela ótima protagonista pra esse arco. Eu tô, assim, esperando várias teorias loucas da minha cabeça se concretizarem. Porque eu ainda boto fé em coisas loucas do tipo ela ser parente do Luke ou ser alguma coisa com o Skywalker. E também... Mas esse ano também tem um filme que é... Eu não sei se vai estrear esse ano no Brasil, mas pelo menos tá marcado pra esse ano, que é o The Irishman, que é o filme novo do Scorsese. Que vai ser a volta da parceria Scorsese e Robert De Niro, né? E eu tô botando bastante fé e querendo muito ver esse filme também. Bem interessante. E vamos botar o Joãozinho na conversa, João? Tá concordando? Então, eu tenho uma lista na minha frente que tá meio grande. Mas eu vou tentar sintetizar o máximo. Você concorda com a Bárbara nisso aí ou não? Tá na expectativa igual a dela ou não? Mais ou menos, assim. Eu anotei as coisas que eu achei mais interessantes, assim, dos próximos lançamentos. Então, pra Júlia, a gente já teve lançado o Homem-Aranha, né? Dia 4 de julho lançou. Que... essa altura do campeonato com certeza tá maravilhoso, porque Tom Holland é o melhor Homem-Aranha que tem. E, ó, quem contestar vai levar porrada. Calma, Jô. E a gente tem, óbvio, ele, o Rei Leão, que tá sendo esperado a beça. Até porque, com o protagonismo de Donald Glover e Beyoncé, e aqui no Brasil, Isa e Ícaro Silva, não tem como esse filme ser ruim, né? Não tem como esse filme ser ruim. A Disney nunca ia estragar o maior clássico dela da vida. Assim, eu tenho certeza que esse filme vai ser sensacional. Então, as minhas expectativas estão mais que altas para o Rei Leão. Em agosto a gente vai ter mais um filme do Velozes e Furiosos, que pra quê? Né? Eu não gosto da franquia, não chegaria perto. Eu achei legal que vai ter um filme do Simonal e eu não tava ligado. Simonal é um cantor, pra quem não sabe. Eu gosto muito de música. E, pois é, bem interessante. E é um filme nacional e tal. Então, assim, é um espaço aí do filme nacional que vai ser conquistado no próximo mês de agosto. A gente vai ter Uma Vez Hollywood também, que, embora não seja muito a minha praia, eu acho que vai ser um filme... Você não tá igual a Bárbara, pulando na cadeira pro Tarantino, pulando a cadeira. Eu não tô muito, não, porque assim, filme do Tarantino que eu tenha visto, que eu lembro de cabeça, Kill Bill. Kill Bill é uma viagem absurda. Eu sei que tem, acho que Machete também é dele, mas enfim. Filmes do Tarantino são meio doideiro. Então, enfim, como não é muito minha praia, mas eu vou tentar dar uma assistida, porque a hype tá alto pro Era Uma Vez em Hollywood. A gente vai ter também em agosto mais um filme do Chuck. Também parece esse que esse já deu, né? É uma vergonha pra indústria do cinema, isso, eu acho. Esse já deu. Mas vamos fazer, né? Fazer o quê? Em setembro, que eu anotei? A gente vai ter It Part 2, que a parte 2 original não foi muito bem vista. A gente espera que essa parte 2 seja uma parte 2 que seja mais bem recebida. O elenco tá bem reforçado. Né? É, pois é. A gente vai ter até o rapaz do Fragmentado, que eu nunca lembro o nome dele. O McAvoy, bom McAvoy. Isso. McAvoy. Tem a moça também que ganhou o Oscar, a Jessica Chastain, não é? Ela tá no filme também. Eu sei, é a Ruivinha, não é? Então. É aquilo, né? O elenco ajuda, a época também ajuda, porque já tem 20 anos dessas primeiras versões, então eu acho que fica bem mais tranquilo. A gente vai ter também, pelo que eu vi, eu não sei se é isso mesmo, mas em setembro vai ter mais um filme do Rambo. Eu acho que é Rambo Para Sempre, que chama. É pra fechar. Esse eu tô louco pra ver. Acho que o Rambo merece. Ele merece um fechamento. Porque aquele Rambo anterior foi muito fraquinho. É outro que não é muito minha praia, mas vamos lá, né? Vai ter isso aí. Em setembro, o último lançamento que eu anotei aqui vai ser Hebe, que é com Andrea Beltrão. E esse filme também vai ser um filme nacional sensacional também. Eu acho que vai ser muito bom, porque a Hebe é uma persona, assim... Sensacional. E eu acho que a Andrea Beltrão caprichou na interpretação. Realmente, eu confio muito nela. Todos os promos que você vê, ela tá aí. Parece que incorporou a Hebe. Incorporou a Hebe, né? Em outubro, eu anotei o Terminator, né? O Terminator 6, que também não é muito minha praia, mas eu acho que o Bárbara tá apostando na Sarah Connor ou não? A Bárbara apostou na Linda. Então, eu acho que o Arnold Schwarzenegger é uma péssima escolha até pra dar oi na frente das câmeras. Ah, o Arnoldão, deixa o Arnold. É um belo personagem pra ele. Não sou muito fã do I'll Be Back, mas enfim. Em novembro, aqui tá anotado bem grande numa caixa alta, inclusive sublinhada, As Panteras como chacota, porque esse é mais um remake que ninguém nunca pediu. Tudo bem, As Panteras da Lucy Liu, da Drew Barrymore e da Cameron Diaz já era um remake da série, né, com a Farrah Fawcett, enfim. Isso aí, mas era um remake maravilhoso. Eles vão conseguir estragar logo de cara com um elenco muito, mas muito do bosta. Parece que eles foram no esterco do cavalo, assim, mexeram e falaram: olha, achei Naomi Scott. Mexeram de novo e falaram: olha, desenterrei Kristen Stewart. Gente, Jesus, olha. Ela tem que pagar as contas, João. Não, ela tem que pagar as contas, mas vai fazer outra coisa. E fala pra mim, você já viu que você tá com o Rádio das Panteras. E o Star Wars, tá esperando muita coisa ou não? Então, Star Wars tá como destaque positivo pra dezembro. Embora eu também não seja muito chegado na franquia, mas eu acho que vai ser um filme que vai render uma bilheteria muito boa. Em conversas, inclusive, com o André fora daqui, ele já falou que acha que pode superar Vingadores Ultimato, mas será que vai? Eu acho. Precisamos chegar em dezembro para descobrir se isso vai acontecer. Verdade. E mais um lançamento nacional em dezembro também vai ser o Minha Mãe é uma Peça 3, que é mais uma sequência que a gente também não pediu, assim como o De Pernas pro Ar. Mas é Paulo Gustavo é engraçado, Paulo Gustavo é o alívio cômico desse país, é um dos melhores humoristas pra mim, na minha opinião. Então esse filme vai ser bom porque é ele, né? E é isso aí, gente. Tá aí, gostei muito das indicações de Bárbara e João. Eles vão voltar no final para se despedir. A gente vai fechar esse bloco. Obrigado, Bárbara. Obrigado, João. A gente volta daqui a pouco com a Júlia e com o Bernardo.